que fazer quando não se sabe mais para onde ir? No momento em que a dor e o sofrimento te faz perder a esperança e olhar em volta e ver que não existe ninguém pra te ajudar, é aí que Deus te vê, está perto de você, não falha. E que desde o ventre te escolheu, foi ele quem colheu aquela lágrima quando você pensou que ele te esqueceu. Ele estava contigo à beira do caminho quando todos teus amigos te abandonaram, e mesmo que você não o tenha visto, ele sempre esteve. Te amo.